Panorama Agrícola para 14 de dezembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 14 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado é: melhor o paciente do que o valente. Confira dicas sobre construção na propriedade rural. Na entrevista, bovino de leite, fruticultura e educação ambiental, o trabalho da EPAGRE na região de Videira. No Viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi fala sobre resgate cultural em Teares, no Turvo, sul do estado. E no noticiário, o MDA contrata serviços de assistência técnica para incluir agricultor na merenda escolar. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você for construir dentro da sua propriedade rural, pense em escolher um local pouco inclinado, firme e seco. Pense também na proximidade com a estrada para escoar a produção e que seja um lugar de fácil acesso à água e à energia elétrica. É hora das notícias. Estão abertas até 21 de dezembro as duas chamadas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para contratar serviços de assistência técnica e extensão rural voltados a inserir empreendimentos coletivos da agricultura familiar e a sua produção no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os chamamentos do MDA destinam mais de 10 milhões de reais para 12 estados do Brasil, inclusive aqui para Santa Catarina, e devem beneficiar quase 300 empreendimentos coletivos da agricultura familiar. Os interessados devem enviar propostas técnicas até o dia 21 de dezembro para o MDA. Essas chamadas permitem a oferta de produtos da agricultura familiar a consumidores de todo o Brasil, como os alunos das redes públicas de ensino dos estados e municípios. A lei da alimentação escolar determina o uso de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na compra direta de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvintes, o Viajando de hoje vai para o sul do estado, município de Turvo, falar sobre um projeto que envolve as mulheres agricultoras, que na verdade estão virando artesãs. Eu falo de uma ação intitulada Resgate Cultural em Teares. Com ajuda e apoio técnico da EPAGRE, as mulheres de várias comunidades rurais se organizaram, montaram um projeto, conseguiram recursos e adquiriram teares, malhas e outros equipamentos para iniciar uma produção. Além da tapeçaria, tem ainda artigos de vestuário, artesanatos e algumas peças de decoração. A pintura é à mão, o que estimula ainda mais a criatividade delas. Bom, essa iniciativa começou em 2006 e hoje reúne 100 famílias rurais de Turvo. O interessante é que muitas dessas mulheres deixaram de lado a atividade da fumicultura para se dedicarem à tapeçaria e à tecelagem. E olha, uma mudança e tanto na rotina dessas pessoas. Para gerar emprego e renda no meio rural, EPAGRE, Prefeitura Municipal, Programa Santa Catarina Rural e Fundação Cultural firmaram uma parceria para colocar o projeto para funcionar. e a ideia veio da própria comunidade, que queria retomar uma antiga tradição de gerações passadas. Para ficar ainda melhor, o grupo já está discutindo estratégias para ampliar o mercado consumidor e aumentar os lucros do negócio. Afinal, com um produto bonito, barato e de qualidade, fica fácil fidelizar o cliente, né? Hoje mesmo, não tendo uma cooperativa e precisando de atravessadores para escoar a produção, algumas mulheres conseguem um rendimento entre R$ 1.500 até R$ 2.000. Uma remuneração bem interessante, já que elas ainda podem cuidar de casa, cuidar dos filhos, enquanto os maridos trabalham na lavoura. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia e continuem ligados no Panorama Agrícola com meu amigo Mauro Moire. Até a próxima! Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Bovinocultura de leite e fruticultura são os destaques do trabalho da IPAGRE na região de Videira. Ouça a entrevista com Jonathan Galho, gerente regional de Videira. Nosso grande foco nesse ano foi realmente estar organizando as linhas de trabalho como um todo, né? Então nós acabamos focando em duas áreas principais dentro da área tecnológica, né, que é a área de bovino de leite e a área de fruticultura. A área de bovino de leite sempre tentando centrar na questão dos atendimentos coletivos com unidades de referência tecnológicas, e essas unidades de referência estão como sendo irradiadoras depois para as demais propriedades, né? E na área de fruticultura é uma retomada do trabalho já que de muito tempo, que teve um grande sucesso nos anos anteriores, e que aos poucos ele foi sendo desmanchado, desmantelado. E agora nós estamos novamente reestruturando uma equipe de fruticultura que realmente possa atender, né? Já que a nossa região é uma região muito tradicional e muito produtora nesse sentido, né? E na área social e ambiental, daí nós temos o foco basicamente na questão da educação ambiental, com escolares, com jovens, né? Focando sempre na questão do aprendizado, que sempre é muito maior com esse público, né? De uma faixa etária um pouco menor, e sempre tentando trabalhar tanto as questões de organização, de PP social, de organização de comunidades, de organização de grupos, focando o bem-estar em si e também as questões ambientais da organização da propriedade. Jonathan, e para 2012, quais os principais desafios? Os desafios realmente continuam sendo a questão da estruturação dessas equipes, né? Nós ainda precisamos estruturar melhor as equipes de fruticultura e as equipes que trabalham com bovino de leite, realmente montar um grupo técnico que possa pensar e realmente elaborar um plano de desenvolvimento para essa atividade em toda a região. E isso tem sido um grande desafio, pensado por nós, EPAGRE, já pensado pelo grupo de secretários de agricultura da região, também dentro do fórum de secretários na SDR. Então nós estamos, sim, tentando focar isso nessa questão de parcerias também, né, para realmente fazer um plano de desenvolvimento, né? Onde não só a IPAGRE irá atuar, mas sim cada município, todos os atores envolvidos, né? Cada município, cada entidade atuando de alguma forma, pensando num bem comum futuro. Essas unidades de demonstração na área de bovinocultura e de leite, que resultados têm apresentado? Nós temos unidades já trabalhadas há 2 anos, né, em alguns municípios, e vem apresentando desenvolvimento fantástico, né? Nós temos um exemplo específico que a produção em 2 anos triplicou, né? E sem aumentar a área de pastagem, sem aumentar o número de animais, basicamente adotando um manejo adequado, né, desses animais e um manejo adequado das pastagens já existentes, né? Então, o que a gente quer realmente é que essas propriedades depois possam ser irradiadoras. E esse caso específico, ela começou, que já é um trabalho de 2 anos, os vizinhos já começaram a perceber que é uma possibilidade, que não é uma coisa que realmente vai acontecer, e eles estão começando a copiar. Então, a ideia é que realmente, com o tempo, isso em 2 ou 3 anos, ela realmente possa estar trazendo o benefício que é desenvolver tecnologicamente essas propriedades, né? Em termos de orientação para o produtor, qual seria o manejo correto que vem dando certo? O manejo correto é basear a sua alimentação do rebanho na produção de pastagens, né? Então, nós temos uma alimentação desse gado leiteiro na pastagem, basicamente, depois, sim, com suplementação de silagem e ração, né? E fazer o bom manejo dessas pastagens. Também não adianta nós termos muita pastagem sem ter o adequado manejo, né? Então, piqueteamento, fornecimento de água, né? Sistema rotativo, de pastoreio rotativo. E a questão da genética também, né? Nós temos que aos poucos ir melhorando, né? Mas fazendo um bom manejo de pastagem, um bom manejo da alimentação é a chave de todo o trabalho em bovino de leite. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente regional da Ipagre em Videira, Jonathan Galho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.